Os Simpsons. Delegacia de Springfield. Eu tô cansado de saber que o aniversário do Ralph tá chegando. É claro que eu vou comprar um presente pra ele. Inclusive, eu estou na loja de brinquedos agora. Depósito de evidências. Vamos ver. Presente pro Ralph, presente pro Ralph. O que temos aqui? Ah, o Ralph ia acabar se matando com isso em 2 segundos. E no fim, a culpa ia ser toda minha. Resgate não retirado. Esse dinheiro está guardado aqui desde 1998 sem adiantar de nada pra ninguém. Eu quero comprar uma coisa legal pro Ralph. É, alguns milhares está bom. Você me ouviu assobiando, não é? Isso é sinal de inocência. Ah, alardear sua inocência é sinal de culpa. Ah, é? E o que significa isso? Asquiri, pá, pá, pá. Feliz aniversário, Ralph. Ai, se liga, na festa do Ralph tenta chegar ao bolo antes do... Tarde demais. Ah! Essa é a melhor casa na árvore que eu já vi na minha vida. Wi-Fi. Tá, vou esfregar os olhos de outro jeito. Casa na Árvore dos Horrores, coleção completa. Bela Casa na Árvore, edição de setembro. Bela Casa na Árvore. Madeira grátis. Uhum. Oh, a minha casa na árvore é horrível. O Bart é um invejoso. Nelson, querido, eu já pedi pra você parar de fazer ha-ha. Me dá um dólar e eu paro. Eu não tenho um dólar. Quer treinar o seu discurso comigo? Não precisa, querida. É o mesmo discurso de todo ano. A piada inicial sobre a avó do Lenny sempre dá certo. Não pode fazer piada com ela. Acabou de entrar em coma. O quê? Não, ela é o ponto central. Tudo bem, tudo bem. Todo mundo fica aterrorizado para falar em público. Por precaução, vou descongelar um presunto do fracasso. Presunto do fracasso, fortificado com antidepressivo. Você não leva fé em mim. Tenho meus truques. Se eu for vaiado, vou dizer, acorda pra vida. Aposto que isso terá graça pra eles. Fica calmo, Homer. Solta seu corpo. Ah, não! Mas o que tá acontecendo? Jogando fora a placa proibido, meninas. Está na hora de você ter a conversa com seu pai. Ele vai ter que ler algumas coisinhas antes. Não, eu tô derrubando. O Ralph tem uma casa na árvore muito legal e a minha é uma droga. Puxa, Bart, foi seu pai quem construiu e ele fez o melhor que podia. Já fiz a minha parte. Agora é a sua vez. A árvore trata de crescer. Proponho o seguinte, que tal eu dar um jeitinho pra você, hein? Mas você é uma adulta da família, mas não podem construir casas em árvores. Você tem noção de que ao dizer isso vai fazer com que essa mãe dê tudo de si para fazer a melhor casa na árvore que já viu na vida? Gostei disso. Não esquenta. Esqueceu, a maior parte é cabelo. Usina nuclear de Springfield. Então eu disse, acorda para a vida. Acorda pra vida, acorda pra vida. Grande final, acorda pra vida. Esperados aplausos, talvez flores. Engraçado e lindo. E eu soube que é rico. Sim, e para terminar esse dia perfeito com a nota perfeita, Sr. Homer Simpson. Amplificador de passos. Volume. Você vai se sair bem, você vai arrasar, você vai... Ah, de onde veio esse montão de gente? O dicionário define o termo discurso como uma exposição de ideias que proferidas em público... Eu nunca vi o cara tão doido! Eu estou me sentindo mal pelo cara. Eu sou um fracasso. Devo soltar os cães, senhor. Os terapêuticos. Cães terapêuticos. Já me sinto um pouco melhor. Agora solte os cães de verdade. O seminário está ótimo esse ano. Pai, o que foi? O seu discurso não foi bom? Como sabe que tem algo errado? Tá bebendo uma lata de milho? Milho em conserva. Nos vemos do outro lado. Creme de espinafre. Ah, pai, sabia que a Barbara Streisand já esqueceu a letra de uma música e ficou sem se apresentar em público de novo por quase 3 décadas? Tudo bem, mas ela tinha o James Brolin pra abraçar. Então, numa escala de 10 a 10, como você foi? Pingou, pingou, fracassou, pingou, pingou, fracassou, pingou, pingou, fracassou, pingou, pingou. Fiasco, fiasco, fiasco, fiasco, fiasco. Então, qual é o seu problema, idiota? Eu sei o que pode te animar. Nós iremos ao clube de comédia no centro. No centro? Com todos aqueles loucos por drogas? Ah, a prefeitura os limpou e viraram comediantes. Legal. Homer, você vai rir até doer a barriga. Este é o melhor tipo de comédia, sem autores. Amém, Marge. Eu te agradeço muito, mas fico indignado com consumação mínima. Você sempre bebe mais do que o mínimo. Mas sem ninguém me obrigar. 3 chás gelados Long Island, por favor. Muito bem, vamos apresentar um show de improviso. Primeiro nos deem uma localização. Ah, 40.7 graus norte de latitude e 74 graus oeste de longitude. Ótimo, cidade de Nova York. Agora precisamos de um relacionamento para Cat e eu. Casamento sem amor. Beleza, eu ouvi casamento sem amor. Eles são profissionais. Mas eles só pediram 2 pontos de partida. São 2 a mais do que você pediu. Ah, meu Deus. Beleza, só o que precisamos agora é de um objeto. Alguém? Medo de falar em público. Desculpe, eu não ouvi. Medo de falar em público. Talvez ele tenha problema em falar no escuro. Ei, Jerry, liga o número 7. Não, Jerry, não. Jerry, para com isso. Não. Tá bom. Tudo bem. Medo de falar em público. É, mas isso não é um objeto. Vamos dar um jeito. Em Nova York, casamento sem amor, medo de falar em público. Já mataram o palhaço. Agora é só deixar o circo pegar fogo. Olha, eu vou mudar de mesa, tá? Agora os levaremos a um apartamento, na 68 com a Avenida Columbus. O quê? Cat, o que houve? Eu... Ah, pelo amor de Deus, Cat. Quando nos casamos, você ficava falando por horas. Mas desde que mudamos pra Nova York, nada. Caraca, é mágico como se encaixa. Vamos lá, Cat. Diga alguma coisa, alguma coisa. Nova bene, ragazzo. E fim. Eu disse medo de falar em público. É, isso mesmo. Obrigado. Volte ao seu lugar imediatamente. Nossa, esses caras fazem tudo que eu não consigo. Talvez eles possam me ensinar. Eu não sei se estão interessados nisso. $500 pelas primeiras 8 aulas. Ah, isso é muito caro pra mim. As pessoas não podem formar seus grupos de graça. Enfim! Com licença, aqui é a aula de improviso. Sim, e sente-se. Qualquer lugar. Sim, e fique quieto. Tudo bem, já sinto minha mente explodindo com premissas. Local, ponte Golden Gate. Relacionamento homem bola de boliche. Ocupação, design de iluminação. Lanche popular, salame. Planeta Vênus. Astro de TV, Alfie. Filosofia, objetivismo. País cercado por terra, Bolívia. Irmã Bronte, a tímida. Tantas ideias, mas como transformá-las em comédia? Câmera do beijo. Homer, pode focar na aula, por favor? Eu não sei como. O segredo é se desprender de si mesmo e se tornar, talvez, um leiloeiro suicida. Eu não faço a menor ideia do que uma pessoa dessas diria nessa hora. Olha, não se esqueça disso, não é você. Você não entende? O segredo da vida esteve bem diante de você o tempo todo. Não ser você. Tudo bem? Quanto será que vale essa corda? Será que eu vi 100? Não, dou-lhe 1, dou-lhe 2... Poxa, me fez parar de pensar na minha avó doente. Vixe, o hospital mandou uma mensagem. Tenho que ir. Que mais? Você me fez rir. Então vai me pagar, hein? Não, nunca. E se abrir um curso, vamos quebrar sua perna. Quer dar pra ele aquela que nunca conseguimos? Rainha da Noruega comprando um carro. Oh, céus! É uma marca Fjord! E nasce uma estrela. Com licença. Sou fiscal. Sabe que esta é uma área de preservação histórica das casas em árvores? Posso ver sua licença? Eu não tenho licença! Ah! Não se preocupe, vou providenciar isso! Show de improviso hoje. Amanhã, dedetização, mas abriremos. Você tá de parabéns, pai. Você passou de ter medo de falar em público pra criar sua própria trupe de improviso. Improvisar é importante, mas totalmente seguro. É como pilotar um helicóptero no chão. É, isso não é seguro. Não nega a premissa. Isso é anti-improviso. Lembrete de novo personagem, a tia improviso. Eu posso ouvir uma sugestão? Pessoal, não se desesperem, mas o crítico de improviso do catálogo de Springfield está na plateia. Steve Thurston? Não, o Steve Thurston é o repórter de improviso. Grant Hood é o crítico de improviso. Quem é Jennifer Whitehead? Ah, ela escreve artigos sobre improviso. Você sabe, tendências, panorama geral. Quem faz a lista dos 10 mais na edição Melhores do Improviso? Cada um faz sua lista. Ah, tá. Tinha esquecido disso. É verdade. É verdade. Eu tinha esquecido disso. Premissas! Aqui no Google está dizendo que existem 5.012 grupos de improviso com esse nome. É com você, Homer. Tudo bem, eu preciso de um local agora. Jackson Square, em Nova Orleans. E também um tipo de pessoa que possa estar lá. Alguém com segurança. Tá garantido. Terraço sempre verde. Beleza, terça é a inauguração da casa. O Nelson vai mostrar o sutiã da mãe dele. Ah, é aquela coisa que encosta nos seios. Ah, persiana automática. É, minha mãe colocou isso aí. Não precisa agradecer, é obrigação dela. Os doentes do biscoito existem. Me passe o molho, Bart. Toma aí. Obrigada. Quando é que vão servir a lagosta? Tem lagosta? Não tem lagosta, não tem obrigado, não tem valorização, nada. Pra que foi direcionado isso? Bart! Passa o molho aí, por favor. Ah, papai, papai, o Festival Independente de Springfield nos convidou pra participar. Hã? E o que é um festival independente? Aposto que são 3 dias de uma série de apresentações de comédia alternativa e números musicais, incluindo, mas não limitado a isso, improviso, stand-up, números circenses e sátira burlesca. Nós estaremos num palco principal na noite de encerramento. Isso deve ser registrado. Oba! Mais lagosta pra mim. Não tem lagosta. Ah, Marge, não leva isso a sério. Crianças são ingratas, é o dever delas. Você pode se animar me assistindo no Festival Independente. Bom pra você. Palco principal, encerramento, centro das atenções. O quê? O que é que tá dizendo? Ela tá me deixando nervoso de novo. Mas agora sou um comediante amador treinado. Ninguém entra na minha cabeça. Mas de Simpson, você não pode sabotar sem querer seu marido como da última vez. Graças a Deus, ele não sabe o que estou pensando. Eu sei exatamente o que ela tá pensando. Que se eu fracassar dessa vez, seria o pior dos piores. Ele sabe. Ela sabe que eu sei. Homer? O que é? Não dormi pensando e eu estou mais brava do que nunca. Trago Bart. Meu Deus, Marge, você acordou com a ereção de raiva matinal. Tá legal. Eu vou falar em sua nova língua. Local, quarto do Bart. Ação, trazê-lo aqui. Pode dar um personagem, por favor? Tá bom. O Frankenstein com miopia. Tudo bem. Noiva, noiva. Só que eu não pareço com a noiva do Frankenstein. Não negue a premissa. Mãe, posso entrar? Gosta dos seus ovos meio moles, não é? O quê? E a torrada bem crocante com um pouquinho de manteiga. Só que eu acho que a batata queimou um pouquinho. Ah, eu gosto do jeitinho que você fez, querido. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Todo mundo esquece quanta coisa maravilhosa você faz. Você está me fazendo chorar. E o melhor de tudo, você é tão bonita quanto no dia que eu te conheci. Obrigada. O pedido de desculpas que você escreveu foi perfeito, pai. Sua mãe não resiste a um pedido de desculpas que vem direto do coração. Dessa caixa. Festival Independente de Springfield. Massagem. Ai, meu Deus, isso aqui não é uma feira da Renascença. Só daqui a 2 semanas, cheio momo da Inglaterra. Caraca, eu não sei se tô à altura de todos esses talentos. Ei, reverendo, por que os dinossauros não entraram na Arca de Noé? Oh, eu desisto. Porque eles não existiam. Pai, esse festival aqui é pra encorajar a experimentação, até mesmo o fracasso. Ah, e se eu não fracassar? Momentos de desespero pedem medidas desesperadas. Eu vou comprar um balão de gás. Deixa qualquer um engraçado. Eu já volto. Aluguel de pernas de pau. Homer, você está bem? Está igualzinho a Barbara Streisand no ano de 67. Eu não consigo pensar em nada engraçado. Homer, relaxa. Você é hilário. Lembra como foi engraçado naquela apresentação lá no meu bar? Eu posso te dar uma ótima sugestão. Peraí, quer que eu trapaceie no improviso? E o que Del Close diria? Ele diria faça o que o Mo diz e assunto encerrado. Quem é Del Close? Simplesmente o autor do melhor livro que eu pretendo ler algum dia. Homer, o cemitério está cheio de pessoas que não trapacearam no improviso. Palco principal. Premissas, premissas. O nome ficou bom. Tudo bem, vamos repassar o que você vai dizer mais uma vez. Etnia Cajun. Local, Beco Sujo. Bom, bom. A piada do Cajun no Beco Sujo. Você tá trapaceando dizendo que ele tem que falar pra você? Talvez. Você não aprendeu nada depois de ganhar um exemplar não lido de verdade na comédia? É fazer isso ou desistir do show? Não pode desapontar sua trupe. Eles precisam de seu trabalho, suas escolhas fortes e habilidades de elaborar cenas. Deixe seu pai em paz. Tudo que supostamente seria espontâneo já foi planejado também, tá? Reality shows, batalhas lip-sync e até... as premiações. Não! Sim, é por isso que os perdedores nunca vão. Mas eles têm conflitos de agenda. Tá, sei. Acha que o David Franco tem conflito de agenda? Não. Eu já ouvi o bastante. Eu me recuso a usar notas que potencializam o desempenho. Eu acho que ele vai ser interessante. E aí, galera, sou o Homer Simpson e preciso que digam uma ocupação. Vendedor de cadáveres? Atendente de drive-thru. Caçador de sapo. Beijador de dedos. Enfermeira! Vai ter que ser mais específico. Preciso de uma enfermeira! Cajun no Beco Sujo! Um pai que não me serve de exemplo. Eu ouvi... atendente de drive-thru! O quê? Olá, seja bem-vindo ao Pobre's Burger. Quer batata para acompanhar? Quer mil? Mas é claro, Sr. Brandon. A propósito, estamos em 1992. E agora vamos fazer uma coisa muito especial. O papai vai improvisar ao vivo, respondendo diretamente às perguntas do público da TV. Só demoramos 27 anos para fazer o que eles faziam em 1954. Homer, hora do fiasco. Bunker secreto da Fox. Olá, reuni todos aqui porque tenho um importante anúncio a fazer. Esse é o último episódio de Os Simpsons. Foram bons tempos. É brincadeira. Os Simpsons nunca acabarão. Mas eu tenho uma má notícia. Se você está vendo isso, é porque algo deu terrivelmente errado. Ou você está vendo a versão internacional. Em ambos os casos, eu tenho 3 minutos para preencher e não consigo pensar num jeito melhor do que lançando minha candidatura à presidência do país. Eu não tenho experiência no cargo, não tenho apoios e nem faço ideia de quando é a eleição. Isso faz de mim o mais qualificado. De longe. Posso vencer o Trump, a Clinton e o Sanders. Sanders, idiota. Eu tornarei a América grande de novo. Depois, nem tanto. Eu vou surpreender a todos. Eu não vou concorrer a um segundo mandato. Não seguido. Vou perfurar, gente. Perfurar até conseguir achar o rio de chocolate que passa embaixo da Hershey's, na Pensilvânia. E eu não vou apenas deixar Guantánamo aberta, como vou abrir o bar de Guantánamo. Eu acredito que ninguém, seja qual for o gênero da pessoa, seja obrigado a usar o banheiro depois de mim. Eu sou um vencedor. Se os superdelegados forem contra mim, eu os destruirei com kryptonita. Eu pretendo vencer no primeiro, segundo e terceiro turnos. Talvez dar uma respirada no quarto e voltar mais forte no quinto. E eu vou me livrar da chatice das Olimpíadas. Por completo. Eu vou aumentar as exportações do país, começando por minhas duas cunhadas barangas. Minhas cunhadas? Vamos chamá-las de feiuras da América. Em breve entrarão para o rugby canadense. Eu gostaria de pedir desculpas pela coisa terrível que acabei de falar sobre o Canadá. E, portanto, eu me retiro. Darei meu total apoio ao Jeb Bush e eu acredito que não é tarde demais. Concluindo, Deus abençoe a América e Deus abençoe Springfield no belíssimo estado de... Peraí. Acho que meu tempo acabou.